céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Eu voltarei, vi meu coração.